O homem foi ao médico acompanhado pela esposa. Doutor, eu tô com um problema muito sério. Todos os dias eu faço xixi às 6 da manhã e às 7 da manhã eu faço cocô. Mas é pontual, não atrasa nunca. Eu não vejo problema nenhum nisso. Aliás, isso significa que seu organismo está muito bem regulado. Olha, o problema, doutor, é que ele só acorda às 8.